passei ela pra cintura. A balsa encostou no porto, eu levei no braço, a moça segura. O pai dela me abraçou e já foi louvando Deus nas alturas. Você salvou minha filha que eu via dentro da sepultura. Seu namoro de hoje em diante eu bem aceito e não a censuro. Se aqui tivesse somente os professor formado em leitura, seria mesmo um fracasso. Eu considero seu laço num anel de formatura. Você está ouvindo Brasil Caboclo. Do tempo que eu fui peão, aí eu nem gosto de lembrar. Do transporte que eu fiz lá de Goiás pra Cuiabá. Num dia de sexta-feira, veja só que foi se dar. Quando a tarde foi caindo, deu um forte temporal. Relampeava e trovejava, clareando o mundo inteiro. O temporal foi deixando os animais em desespero. Nessa viagem nós levava 500 boi pantaneiro. Bem na frente caminhava um boi fumaça traiçoeiro. Mesmo debaixo de chuva, nossa viagem continuava. Por não ter lugar de pouso lá onde nós se encontrava, meu filho era o ponteiro e na frente caminhava, repicando seu berrando e a boiada acompanhava. Chegando numa porteira, foi assim que aconteceu. Seu burro não encostava e pra abrir ele desceu. O boi fumaça e vestiu, e o menino não percebeu. Na guampa do pantaneiro, pus a ele suspendeu. Fiquei louco nessa hora quando meu filho gritou. Eu quis salvar a sua vida, mas já não adiantou. O chifre do boi fumaça com seu sangue avermelhou. Minha lágrima sentida com a chuva misturou. Perdi meu filho querido nessa viagem traiçoeira, mas guardei no coração suas palavras derradeiras. Eu queria ser peão, mas findou minha carreira. Papaizinho, me enterra aqui perto desta porteira. Abandonei esta lida, meus prazeres pra mim morreram. Mas não posso me esquecer daquele bode traiçoeiro. Quando escuto um berrante, me arrepia o corpo inteiro. Além do filho querido, o tempo que eu fui boiadeiro. E com essas canções, meus amigos, nós estamos finalizando mais um programa Brasil Caboclo. Agradecendo o seu carinho, agradecendo você por nos ouvir, pela preferência. Luiz Fernando volta na próxima semana. Tem mais um Brasil Caboclo para você. A todos, um excelente final de semana e até a semana que vem. Aquele abraço! Brasil Caboclo, o programa do homem do campo.